Estou recebendo aqui no estúdio o Thiago Cavalcante, ele que é coordenador de Educação e Saúde no CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Thiago. Bom dia. Vamos falar um pouquinho aí sobre ações de combate à dengue aqui no município de Foz do Iguaçu, porque moradores de vários bairros da cidade já perceberam, está de volta aí o uso do chamado fumacê. Exato. Começamos a utilizar o fumacê já semana passada, né? Em virtude dos nossos indicadores estarem apontando para situações que estão prestes aí a acontecerem casos de dengue em maior quantidade, né? Então, diante disso, a gente fez a solicitação à Secretaria de Estado da Saúde para a liberação do uso dos fumacês. Prontamente eles responderam, sinalizaram que sim, liberaram. E nós já estamos fazendo a utilização do fumacê como uma ação complementar de controle do Aedes na cidade. Até porque, vale lembrar, Foz do Iguaçu, né, entre as cidades do estado, é uma das que mais vem registrando aí notificações de casos suspeitos, também confirmações, né, de dengue desde o início aí da atual temporada. E alguns bairros em que a situação é um pouquinho mais complicada, existe uma infestação um pouquinho maior do mosquito Aedes aegypti? Sim, nós temos alguns bairros da cidade que apontam, né, para algumas condições específicas e bem restritas da região. Nosso último levantamento apontou regiões mais para o norte da cidade, né? Região, então, ali da Vila C, Vila A, Porto Belo. São regiões que apontaram maior quantidade de casos de dengue notificados, né? E maiores indicadores do mosquito. Porém, nós estamos retomando o nosso levantamento de índice, o LIRA, a partir de hoje, que foi interrompido devido às chuvas no começo do mês. E ele vai nos trazer uma nova medição na cidade e possivelmente novos locais de ação que o CCZ vai estar priorizando nas atividades daqui para frente. É importante ressaltar que mesmo que nós apontemos algumas áreas com maior interesse e maior preocupação, nenhuma área da cidade está livre da presença do Aedes. Todas elas estão com presença do Aedes aegypti confirmado. Alguns dentro de indicadores considerados aceitáveis pelo Ministério da Saúde, mas todos correm risco de transmissão e ocorrência de casos de dengue. Pois é, a gente sabe que, né, realmente é um problema grande aí, não só nas épocas mais quentes no ano, né, como se dizia anteriormente, quando chegava ali na época do frio, né, do inverno, cortava a circulação. Hoje em dia isso já não acontece, é preciso cuidado permanente durante os 12 meses do ano? Sim, historicamente a gente percebia um aumento de casos nas épocas quentes. Chegava no frio, menor atividade do mosquito, consequentemente menor transmissão da doença, e a gente chegava até o ponto de não conseguir mais encontrar pessoas positivas para o Aedes. Então a gente tinha bastante pessoas que não apresentavam sintomas, ou os sintomas eram brandos e não procuravam unidade de saúde, ou seja, os números caíam perto de zero ou a zero. Quando retomava o calor, voltava-se à atividade normal dos insetos e a gente tinha novos casos notificados. A gente tem percebido nos últimos anos, primeiro, nosso inverno já não é mais o mesmo, tem algum tempo. Tem dias de frio, mas também intercalados com dias de calor, né? O que acaba não proporcionando aí um ciclo constante de temperaturas mais baixas, né? Exato. E com isso, e a questão da adaptabilidade do mosquito, a gente percebe que mesmo em períodos mais frios aí do ano, em temporadas mais frias, a gente continua tendo casos de dengue positivo ou de outras arboviroses. Lógico, em menor quantidade, né, devido a toda a característica da época e até mesmo as roupas que a gente está utilizando. Porém, continua acontecendo. Então, a gente tem circulação do vírus da dengue o ano todo, todos os meses, todas as semanas do ano. Agora, até falando aí do uso do fumacê, a informação que a gente recebeu aqui é que vocês definiram algumas áreas prioritárias para começar, né, a aplicação do inseticida. Por exemplo, região do Campos do Iguaçu, quais outras áreas também estão determinadas, hein? Essas áreas elas foram escolhidas devido a uma série de fatores, né? Preciso a gente levar em consideração casos notificados, a quantidade de casos positivos, quantidade de mosquito que foi encontrado ali, histórico de circulação do vírus, enfim, todos os dados epidemiológicos que apontaram. Então, a gente tem regiões como Morumbi 3, Vila Holanda, Jardim Lancaster, Porto Belo e a KLP são as áreas que a gente está dando prioridade nesse primeiro atendimento. Como eu informei, com nova atualização das informações, possivelmente devem surgir áreas diferentes para a gente estar atuando, ou quem sabe né, seja uma notícia positiva, a gente não tem nenhuma área de risco na cidade. Mas tudo isso a gente vai poder afirmar após o encerramento dessas atividades de levantamento de índice, e aí a gente fazer a publicação dessas informações para a população. Agora, um ponto importantíssimo aí, né, com relação ao apoio que a população pode dar até ao serviço aí do CCZ, a questão do próprio fumacê também. Porque ainda tem gente, né, a gente observa isso, que quando vai chegando ali o veículo próximo à casa, a pessoa ela fecha janelas, fecha portas. Essa não é a conduta recomendada, né? Exato. É importante deixar toda a casa aberta o máximo possível para que o inseticida possa adentrar o imóvel e fazer a eliminação do vetor. É importante entender o comportamento do mosquito diante da operação com inseticida. Ele é bastante sensível, ele é capaz de identificar o deslocamento do inseticida no ar e com isso ele vai fugir. Então os mosquitos que estão para o lado de fora da nossa residência, assim que o fumacê passa, eles vão se deslocar para dentro de casa. Se você fecha portas e janelas, você cria uma proteção para esses mosquitos dentro da sua residência, o inseticida não consegue adentrar, ou seja, não vai fazer eliminação deles. E você vai ter maior ocorrência de mosquitos te picando, se alimentando de você, consequentemente transmitindo doenças. Se você deixa o inseticida entrar, ele vai fazer eliminação desse vetor também dentro da residência. É importante destacar que o fumacê, na forma como ele é utilizado pelo Centro de Controle de Zoonoses, ele não oferece risco à saúde da população. Então, não precisa ter medo de deixar entrar em casa, não vai causar intoxicação, não vai causar nenhum tipo de problema para a população, a forma como a gente utiliza o inseticida no fumacê. É muito pouca a quantidade dispersa no ar, então só vai fazer mal mesmo para os insetos. E os horários, né, em que o fumacê passa são sempre ali no comecinho da manhã e finalzinho da tarde, início da noite? Sim, os trabalhos eles levam em conta critérios técnicos para acontecerem, né? Então, a gente passa sempre no início da manhã, 4, 5 horas da manhã, a gente está começando, vai até umas 10 horas e a gente começa ali pelas 6 da tarde e vai até umas 11 horas. Por que nesses horários? Porque o calor vai estar bem menor, né? A gente vai ter menor probabilidade de evaporação do inseticida, ou seja, vai ser mais eficiente nesses horários. E também casa certinho com a menor circulação da população. Nesses horários você tem pouca gente circulando pelas ruas, o que oferece menor condição de estar aí tendo encontros, né, indesejáveis com o fumacê. E também, né, vamos frisar aqui a questão da importância, né, de que as pessoas recebam os agentes do CCZ em casa. Os agentes eles estão sempre devidamente identificados, né, uniformizados, com crachá, com equipamento ali. Quando um agente bate, né, na casa ali da pessoa, a pessoa, qual que é a orientação que você dá ali para que as pessoas, para que colaborem o máximo possível com o trabalho desses agentes? É importante receber os agentes de saúde, né? Tanto os agentes do Centro de Controle de Zoonoses quanto os agentes comunitários de saúde. Eles são fundamentais para o controle, para o sucesso do controle da dengue na nossa cidade. Embora a gente fale muito sobre prevenção ao Aedes aegypti, prevenção às doenças por ele transmitida, nem sempre a gente consegue aplicar esse conhecimento adquirido na nossa realidade. Então, o papel do agente é adentrar o seu imóvel, é olhar especificamente para a sua residência e analisar quais são os fatores de risco que tem ali e, principalmente, te orientar como corrigir. Então, ele é um apoiador, ele é uma grande ferramenta nisso tudo. Então, é importantíssimo receber o agente, trate-o com respeito, ouça as orientações dele, faça aquilo que ele te orientar, porque ele está ali com o objetivo de preservar a sua saúde de toda a cidade, né? Na dúvida, se aquele profissional é realmente da Secretaria Municipal de Saúde, pode estar procurando ligar no Centro de Controle de Zoonoses ou ligar nos telefones da Secretaria Municipal de Saúde para estar tentando identificar se aquele funcionário é mesmo pertencente ao quadro da Prefeitura ou não. Mas, uma vez sanada essa dúvida, receba o agente, ouça as orientações e, o mais importante, aplique na sua casa as correções que ele indicar e mantenha o ambiente sempre corrigido e livre aí da chance de ter o Aedes aegypti. Exatamente, trabalho preventivo ali no dia a dia, sempre verificando, né, se há recipientes, como é que está a situação aí do quintal, enfim, cuidando realmente dessa questão. E nos casos em que, por exemplo, a pessoa constatar ali uma situação de irregularidade num terreno próximo, numa área pública ou numa área privada, enfim. Como é que pode solicitar aí a presença do CCZ para ações de fiscalização? Pode ser no ato da visita do agente. Então, o agente entrou na sua casa, passou as orientações, você já começa, pode questionar, repassar situações que são pertinentes ao bairro, à sua rua, aos vizinhos e tudo mais. Você pode estar ligando nos telefones do CCZ também, 3524-8848, o 99997-4448, e está registrando essas situações junto à nossa central de atendimento. Essas reclamações, elas são atendidas, são acompanhadas pelo Centro de Controle de Zoonoses. Aquilo que é pertinente e possível o CCZ resolver por si só, ele é solucionado. E aquilo que depende de outros órgãos aí de fiscalização e de atuação, a gente encaminha para que esses órgãos possam fazer limpeza, procurar identificar o proprietário, acionar ele para que faça a correção do ambiente, né? Mas é importante que a população não desanime. Embora possa parecer que é moroso o processo ou que a solução não chega a tempo como a população gostaria, todas as reclamações que são chegadas no CCZ, que chegam até lá, são atendidas, e todas elas a gente tem o objetivo de estar solucionando, porque a gente está pensando em saúde pública e a gente não pode deixar um ou outro local sem o devido cuidado, porque isso vai estar interferindo, impactando muito na saúde da nossa cidade. Portanto, telefone fixo, né, para contato é o 3524-8848. Vou pedir aqui para você repetir aqui o telefone, né, móvel, né, que também serve como contato de WhatsApp, né? Qual que é o número? É o 99997-4448. Pode ligar nesse telefone ou mandar uma mensagem via WhatsApp. Nossa central recebe, vai fazer todo o registro do seu pedido e vai te devolver o número de protocolo para que você possa estar acompanhando o andamento da situação. Conversei aqui com o Thiago Cavalcante, ele que é coordenador de Educação e Saúde ali no CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação na RCI. Obrigado pelo espaço, e é sempre bom a gente poder repassar aí orientações para a nossa população.